Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Muito boa tarde a vocês. Eu sempre fiquei na dúvida se eu falava boa tarde ou boa noite, apesar de 18 horas já ser considerado boa noite, mas agora com horário de verão eu não tenho dúvida. Dia claro, não dá pra falar boa noite pra ninguém. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar mais um Criadores e Criaturas. Vamos abrir o programa já em alto astral, com uma versão do Hermes House Band para Naná, Hey Hey, Goodbye, das meninas do Bananarama. Bom programa aí pra todo mundo. Só quero que não seja a mesma novela. Yeah, yeah. Let it be the rule. Michelle, what am I supposed

Muito bom, essa aí que você ouviu foi a Gwyneth Paltrow, exatamente a atriz Gwyneth Paltrow cantando Betty Davis Eyes, da Kim Carnes. A Gwyneth Paltrow andou se aventurando aí no mundo da música, fez duetos com Hugh Lewis, e essa aí ela gravou solo. Antes teve o Tranks Mission cantando Michelle, do Andrew Donalds. Teve também o Claudinho Buchecha com sua versão de O Pobre, do Léo Jaime. E abrimos com a Hermes House Band e sua versão de Naná, Hey Hey, Goodbye, das meninas do Bananarama. Bom, vamos adiante agora com a Cássia Eller, mandando ver em Geração Coca-Cola da Legião. Simbora! Eu não tenho nada pra dizer.

Criadores e Criaturas, seu programa de covers, versões e regravações. Esse aí foi o Paramore cantando Use Somebody do Kings of Leon. Teve antes o Paulo Ricardo com a sua versão de How Could I Know do Raul Seixas. How Could I Know tá no disco do Paulo Ricardo, no disco solo. Não me lembro se o primeiro ou o segundo, mas na volta do intervalo eu digo para vocês. Teve também os Raimundos com Nada a Declarar do Traje a Rigor. E a Cássia Heller com a Geração Coca-Cola da Legião Urbana. Clássicos aí do pop rock nacional. Bom, vamos pro intervalo. Quando a gente voltar, eu falo para vocês de que disco do Paulo Ricardo é How Could I Know. E a gente vem com muito mais covers. Aguenta aí que eu já volto. Não saia daí. Criadores e Criaturas, volta já. Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Muito bem, estamos de volta. Google é meu pastor e nada me faltará. Acabei de pesquisar aqui e vi que How Could I Know é do segundo disco solo do Paulo Ricardo, chamado Psicotrópico. Bom, vamos lá. Agora a gente vai com versões de Lulu Santos, Four Non Blondes, Lenine e Rihanna. Olha que salada. Vamos começar com NX Zero cantando Apenas Mais Uma de Amor do Lulu. Criadores e Criaturas. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido.

Criadores e criaturas, com DJ Nando. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in a beautiful sea. I chose to be happy. You and I, like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive, like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Energy of sun rays. I saw the light inside your eyes. Tonight, you and I are beautiful like diamonds in the sky. I to I, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds. Palms rise to the universe as we moonshine and molly. I feel the warmth, it never dies. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive, like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away, yeah. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the light inside your eyes. Like a diamond, so shine bright tonight. You and I are beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Muito bem, essa aí foi a Alice Olivia cantando Diamonds da Rihanna. Teve também as Chicas com Paciência do Lenine, uma versão muito legal com um arranjo vocal bem bacana. Teve também o Unwoman com What's Up do Fornum Blonde. As duas meninas do Unwoman, cello e violino, mandando muito bem com a versão do What's Up. E abrimos com uma banda que eu não sou muito chegado, mas que fez direitinho a sua cover de Apenas Mais Uma de Amor do Lulu Santos. Você ouviu o NX0. Bom, agora vamos com uma cover de um cara que eu gosto demais, Lou Reed. A versão de Walk on the Wild Side que vocês vão ouvir agora é do Dave Stewart, que é a metade do Eurythmics, junto com a Vanessa Paradis. Lembra do Joe Letaxi? Pois é, Vanessa Paradis cresceu e junto com o Dave Stewart eles fizeram essa versão muito legal de Walk on the Wild Side do Lou Reed.

is great. I've been for a walk on a winter's day. If I didn't tell her, criadores e criaturas. Danger. All the preachers said, all the preachers said, run through my head. All the preachers said, run through my head. This is not enough. I'm in serious sin. I've been told to do less. If I'm asking for help, it's only because I'm being with you. Has opened my eyes. Could I ever believe such a perfect surprise? I keep asking myself, wondering how I keep closing my eyes, but I can't block you out. Wanna fly to a place where it's just you and me, nobody else, so you can be free. All the things you said, all the things you said, running through my head. All the things you said, running through my head. All the things you said, all the things you said, running through my head. All the things you said, running through my head. This is not enough. This is not enough. And I'm all mixed up, feeling cornered and rushed. They say it's my fault, but I want her so much. Wanna fly away, where the sun and the rain coming over my face, wash away all the shame. Well, stop and stare, don't bury me. Cause I'm feeling for her, what she's feeling for me. I can try to pretend, I can try to forget, but it's driving me mad, going out of my head. A guitar. Yeah. Ooh, good. Mama, look at me. Tell me, what do you see? Yes, I've lost my mind. Looking at me, will I ever be free? As I cross the criaturas. Your mind, like a bullet to your brain. Sensacional, esse aí foi o Toy Dolls, uma das bandas que eu mais ouvi na minha adolescência, cantando Living La Vida Louca, do Rick Martin. Teve também o The Boss Hoss, com sua versão puxada pro country, para All The Things She Said, das meninas russas do TATU, ou, se você preferir, Tatu mesmo. Teve também o brasileiro Lee Jackson chacoalhando o California Dreaming, das Mamas and the Papas. E abrimos a sequência com o Dave Stewart, junto com a Vanessa Paradis, aquela mesma que cantava Joe Letaxi, gravando Walk on the Wild Side, um dos grandes, se não o maior clássico, do Lou Reed. Galera, é isso. O programa hoje foi bem variado. Tivemos de Toy Dolls e NX Zero até Gwyneth Paltrow e Claudinho Buchecha. Vai dizer que isso aqui não é eclético? Aqui toca de tudo. E tudo que toca aqui é escolhido a dedo para que vocês conheçam novas versões, leituras diferentes de músicas que vocês já conheçam, ou que, se não conhecerem, eu tenho o prazer de apresentar para vocês. Gente, um grande abraço. Espero que, agora que paramos de falar de política, né, já que acabaram as eleições, o Brasil tome um rumo certo, as pessoas parem de gastar dinheiro com bobagem e que a corrupção diminua e a vida de todo mundo siga melhor. Esse é meu único desejo. Eu sei que é difícil, mas é utópico, e de utopia, de sonho, a gente tem que viver. Um abraço pra você, gente. Até semana que vem. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas, com DJ Nandão.